só de você. Maestro. De Rita Lee e Roberto Carvalho. Salomão Schwartzman, minha Sônia. Será que a gente ainda será a velha história de amor que sempre acaba bem, meu bem? Meio demodê pra hoje em dia. Antigamente tudo era bem mais chique, porque a gente nem sabe por quê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. A sorte também ajudou. Ultimamente, um romance dura pouco. Cola seu rosto no meu rosto, enrola seu corpo no meu corpo agora. Está na hora de dançar. Pensei que era celular. Porque a gente nem sabe por quê. Mas acontece que eu nasci pra ser só de você. Claro que a sorte também há. Se dura pouco, cola seu rosto no meu rosto, enrola seu corpo no meu corpo agora. Tá na hora. Zé Luiz da Atena, Rede Bandeirantes. Envergonhado. Cola seu rosto no meu rosto, enrola. Que também tem um trabalho muito bonito, não é? Fale o que você quiser, o recado que você quiser dar, com o meu obrigado pela presença.